Controle Salvador, bom dia, tá 3663. 3663, bom dia, passa 2 mil pés, contato, radar na decolagem, subo 340, saída da EL. 340, tá 3663, nada EL. Whisky Oscar Uniforme, agora sim recebo o modo Alfa e o modo Charlie, acusando 800 pés. Afirmativa, tá mantendo mil pés o Whisky assim, pô. Controle, autorizo a 030 pro Lima Papa Mike. Mil pés, afirmativo, mantendo a escuta permanente deste controle, mil Alfa Mike. Autoriza proa 030. Proa 030. Copiado, o Lima Papa Mike, na escuta permanente. Na escuta do mesmo, Lima Papa Mike. O Oceania 6312, direto Romeu Fox 018, está livre. Romeu Fox 018, Oceania 6312, obrigado. Uma hora, 5.5 milhas, rumo oeste, mantendo no mil pés, tráfego de pequeno porte nos corredores, não interferirá na sua aproximação. Gente, 982, obrigado. Vai passar através do farol da Barra, ou isso, dessa informe. Solicita conseguir ver o corredor Bonfim até Ponte de Aratoco. Copiado, no corredor Bonfim, mantendo um no mil pés, o esquiótico uniforme, não, me escuta. Lebrou na sua escuta. 2, chame Centro Recife, 12685, alterna, 12545. 2685, 2545, chame 6312, obrigado. Olha, o Lima Papa Mike vai permanecer no setor aqui, afastado 10 milhas por 20 minutos. Gente, mantendo a escuta, o Lima Papa Mike. Mantendo a mesma, Lima Papa Mike. Bom dia, Papa Zero, Vitor Kilo Delta, decola na árvore, na sua escuta. Vitor Kilo Delta, contato radar na decolagem, suba a 100, saída árvore. Uma centena na saída árvore, está livre da restrição. Afirmativo, voando direto árvore, da presente, livre extensão 100. Direto árvore, está livre 100, Vitor Kilo Delta. Tango Mike Bravo Yankee, agora sim, chame Centro Recife, 12685, alterna, 12545. É o Centro Recife em 12685, caso negativo, 12545, Tango Mike Bravo Yankee. Mike pra Bianchi? Afirmativo, bom voo, Mike pra Bianchi. Bianchi? Localizador avistando, gol 982. 982, completa ele a Sex-Ray, chama no torre, 198, turismo 6. 18-6, obrigado. Da Juliette, gol 1882. Juliette 62, gol 1882. Prossiga. Solicita 1500 pés da GL, se possível. 1500, está livre. Papa Mike. Livre, Mike. Mantendo flow até 4 mil pés, após 4 mil está autorizado direita, direta, lefa. Contato radar na decolagem, subindo ao 360, 3304. Ao 360, após 4 mil, direita, direto, lefa, altan, 3304. Vitor Kilo Delta, está passando agora 5 mil pés. Encontramos lá, estropeu a modificação. E no final 105, está estimando o pouso em Gonambi, 1350, Vitor Kilo Delta. 1350 é o estimado de pouso. Confirma início da transmissão, está solicitando modificação das regras ou? Afirmativo, está preparando modificação, nível final 1-05, está encontrando os ais. 1-05, copiado. O Vitor Kilo Delta. Modificado agora o Zuno 240. Prossiga com referência visuais 1-05. E confirme a pro ideal para a Gonomira presente. 277, o Vitor Kilo Delta. Direto Gonomira presente, está livre. O Vitor Kilo Delta. Direto Gonomira, subindo a 1-05, Vitor Kilo Delta. Salvador, bom dia. Trip 5414. Trip 5414. Boa, contato radar estabelecido, 39 milhas para Mari. Prossiga direto Mari, 130 sob vigilância. Reportando de ordem descida. Contato estabelecido, 35414. Controle, está passando, está ali matando. Bravo Kiluski, prossiga no meu pé, escorredor axé. Reportando fora da barra, Whisker. Hotel Lima Tango, prossiga. Matando, Nando, Camaçari, vai para Porto de Aratu. Para o Porto de Aratu, afirmativo. Informo que nas proximidades de Paripe temos o Whisker Oscar Informe, um Bravo November 2 Papá. Mantendo. Um no mil pés, ou até ali matando. Está ali matando, está sendo o tráfego. Acho que Oscar Uniforme, após Paripe, ingressará, prosseguirá para a rotatória e regressa. O Oscar Uniforme, confirma. Ingressar após Paripe. Sim. Controle de Salvador, venceu o Genero 6250, atingindo 150. 250, acena a identificação, prossiga na chegada a Mari, desça para 3.000 pés. O altímetro 1020. 3.000, 1020, acena 6250. 3663, chame Centro Recife, com 251, alterna 13325. 251, 3325, tá 3663, grato. Pátio Índia Alfa, 118, meia dúzia, 1020, 35652, 21. E eu acho que ele informa o modo Charlie está cruzando de 700 pés, confirme. Mantendo mesmo. O Otélio Matango, mantenha 500 pés, 500 pés. Agora a aeronave informando anteriormente, está com rota convergente. Desça para 500 e reporte Isolca mesmo, o Otélio Matango. Manda do céu para 500, Otélio Matango, está agora na vertical do ponto de aeroporto. Ok, tá 12 horas 3.9 milhas agora, mantendo no meu pé. Aqui tá Juliette 982. Pro 05982. Acho que informa. Controle, bom dia, tá 3859, 3.000 pés. 3859. Contato radar na decolagem Subol 360. Tanda 360, sem conado. Tanda 3304, me chame agora o Centro Recife. 1251, alternando 1-3-3-2-5. Centro Recife 1-2-5-1, alternando 1-3-3-2-5, tá 3304. Corrigindo 3304, frequência 1260, alternando 288. 0, alternando 1288, 3304. Olho, Lima, Papa Mike, solicita 2000. O país, no setor, mantendo a escuta permanente, Lima, Papa Mike. Mike. Solicita direto a Arbora, tá? 3859. 3859. Prossiga direto, Elefa. Obrigado, direto, Elefa. NR 6250, desça para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Mandar no localizador, 2.000 pés, acho que era 6250. 5729. Vibe 5729, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360, nada EL, 6729. Olha, Lima Papa Mike vai descer para 500 pés. 500 pés, Lima Papa Mike, copiado. Dael está livre, 6729 da web. Dael, 6729. 01935, gol 1073, está no gate 1. Ok, confirmando, abre 0. Camarão com o pronto. 500, afirmativo, está livre a ascensão. Ok, obrigado. Seguirá para Veracruz, está com remetida, confirme. A frequência está livre para coordenação, reporte no regresso. Bravo, que Luiz. Controle Salvador, está 1-6, saída lotar. 1-6, contato radar na decolagem, suba o 1-1-0, saída lotar. Subindo para o 110, saída lotar. Do Senera 6250. 6250, completa ele a SX-Ray, chamando Torre 18, Lissimão 6. 18, Senera 6250. Torre Kilo Delta, chame agora o Centro Recife. 1260, alternando 288, prosseguindo com referência de Zóis. 1260, 1288, Vitor Kilo Delta. Chegou 414, pode voar, dona? Direto, dona? Para Guarulhos, no nível 360, antes do 16, Dael Leda Bride, após, conforme o plano, 5041, 119.35, está pronto para o pushback acionamento na posição número 3. Contato radar decolagem, suba o 180, saída Arbor. 180 na Arbor, o TP 5221. Está liberado da restrição de 15 milhas? Afirmativo, está livre. Obrigado, grato. Para o pushback acionamento número 3. 3859, chame o Centro Recife em 1260, alternando 288. Centro Recife, 1260, alternando 288, 3859. Obrigado, bom dia. Igualmente. Realizador TRIP 5414. 5414 completa ILS X-Ray, chamando Torre 18, 18, 6. 18-6, bom dia, obrigado. Antônio Lima, Papa Mike vai permanecer aqui no vertical da LC por 20 minutos. Copiado, mantendo 500 pés, Lima, Papa Mike. 500, Lima, Papa Mike. Manda Juliette, visual o aeronave da companhia, Oxenero. 62, cruzeiro. Serviço 02, antes da Juliette. Oxenero, 62, cruzeiro. Sonda Oxenero 63, dando uma para o táxi, está com o CAP de 146, toda a linha de 340, alterna galeão. Salvador é o trip 5221. A 7 milhas de Arbor, se autorizado da presente, prossegue a conquista. Tá livre direto conquista, trip 5221. Ciente, conquista grata. Salvador Olympus 60, decolou a perfil da Dael. Olympus 60, o contato radar na decolagem. Suba ao 100, está livre direto receptar a radial 205. É possível a gente chegar até Dael, após Dael rota? Prossegui direto da El e após para interceptar a mencionada radial. Muito grato. Solo Trip 5414, bom dia, livrou-se escuta.